Brasil que carrega uma PT. Quer o mundo em suas mãos, como ele vê na TV. Uma pedra de gelo no uísque e uma puta pra satisfazer. Gozar, gozar, a vida com prazer. Ambicioso de peso, miséria, pouco é bobagem. Ostentação tá na veia, o Scarpa da malandragem. Se play, batei, se purgatei, também quero também. Também sou filho do dono que prometeu Jerusalém. Quero casa na Baixada, chacra, sítio de patrão. Quero mais, pois conheci o lado bom. Se quiser, pode gritar, olha lá, pega ladrão. Pois tem o santo forte, tem o sangue bom. Amante da Gozolândia, pique estilo louco. Como se veste um playboy, tem um anjo lá no morro. A J45, sangue ruim, coração bom. O choro de dor das tia é o que derrete o ladrão. A muralha fica frágil, já era doidão. Robin Hood entra em cena, Robin Hood em ação. De quem tem pra quem não tem, crack, crack, vem que vem. O monstro da sociedade faz a divisão de bens. Ao pôr o pé no morro, sai da invada de bola festança. Saciando a dor das tia e dando alegria pra criança. Até que a morte o separe, até que der aliança. Vai viver na Gozolândia até o caixão fechar a tampa. Robin Hood do morro, Robin Hood do morro, rei da malandragem, hey, hey. Um homem de verdade, com muita coragem. Robin Hood do morro, Robin Hood do morro, rei da malandragem, hey, um homem de verdade, com muita coragem. O bagulho é louco, mas não é doce não. Tem que ter apetite, coragem e disposição. Não só pagar de gato e desfilar como patrão. Ossos do ofício, a cara do ladrão. Quer virar lenda, vira mate, vira letra de rap. Só assim que não morre, só assim que não falece. Só de imagem, ninguém merece. O bagulho fica doido se não puxa o breque. Segue, segue, todo anjo expulso do céu. No latrocínio, segue em frente e faz o seu papel. Bandido, ladrão, sua profissão. Robin Hood do morro, rei da malandragem. Anjo 45, a sua identidade. Playboy vai correr, engravatado vai tremer. No farol vai seu Rolex, seu combo Cartier. Sem medo de morrer, tá com o que der e vier. Vejo o ladrão, trocando tiro com gambé. Pavarotti paga mais, Pavarotti paga mais. Dessa pra outra que jaz. Anjo 45, ou Anjo 45 restaurado. Tá tudo no seu nome. Agora é com você, meu aliado. Robin, Robin Hood do morro, Robin Hood do morro, rei da malandragem. Mulheres, dinheiro, inimigos, futuro sem esperança. Ou Anjo 45 restaurado, paz com si próprio, boa saúde e sono de justo. A escolha é sua, escolha o seu lado, é sua cara, meu aliado.